Ei, ei, irmã. Lembra aquela vez que a vida nos deu uma rasteira? É, eu lembro. Eu tava lá, eu me lembro muito bem. Essa é por você. E por todas as vezes. Por todas as vezes em que se tornou difícil acreditar que o mundo era real. Mas a gente manteve a fé, né? É. Foi difícil tanto pra mim quanto pra você. E é difícil pra muitos outros. Mas a gente tem fé. Tem fé. Não me façam perguntas. Cansei de indagações. Eu sempre estive aqui na jaula com os leões. Agradeço a todos os padres que me deram sermões. Mas parem de falar bobagem sobre meus milhões. Valeu, ó. Eu já sabia que não ia levar nada. Difícil ser alguém sem não ter nada. Eu já sabia que eu tava certo. Rodeado de bonecos com a intenção errada. O cão que ladra só não morde porque não se sente forte o bastante pra dar dentada. Falando merda na internet, canal aberto, mente fechada. É hora da vaidade bater em retirada. Fofoca, fofoca, lorota, puta, fachuta. Que no escuro não confie em nada. É fácil deixar uma saia no chão, pagando em grão de pó. Ter uma vida na mão é outra parada, ó. Chega da dó, é uma outra filha do pai que virou filha da mãe ainda menor. Vê se pode, hoje vira de um tudo na pira, na goela. Adepta da lei do mais forte. Quem não fode é porque não pode. Quem não paga é quem menos dorme. Quem tá no corre, corre, sabe que vale de tudo pra ficar com ela. Até ela fazer 19, eu errei. Sim. E se precisar, eu vou errar de novo. Um dia chega a hora do meu povo ser o dono da quadra, ditar as regras do jogo. E aí é foda, começa toda a guerra de novo. A história sempre repete. Essa memória, a história. Mas infelizmente as coisas se apresentaram dessa maneira, né? Então tá, todo vou dia viver o que vier. Meu irmão, sempre nas fé. Tá de pé, nego. Tá de pé, nega. É nóis. Cruzar os braços, não. Ficar calado, não. Prefiro cárcere à omissão. Escuta agora, irmão. Eu tô desesperado. Pode ser a última chance de eu te dar esse recado. Olha pra cima, irmão. Não olha pros lados. Atravessa a rua olhando pros dois lados. E mesmo que ela tenha uma só mão, o coração não deve olhar pra baixo. Mesmo que esteja acostumado, iludido, mas não deslumbrado. Invencível, mas não intocado. Eu tô desenganado. Me disseram que eu iria morrer amanhã. Eu recusei, adiei o amanhã. Pro mês passado já morri, já voltei. Se foi bom, eu não sei. Eu só sei que eu voltei errado. Até a última vítima do fogo sagrado da música. Já não resta mais dúvida. Até amanhã. Tudo isso é uma vida, uma saída pra viver melhor a vida amanhã. E se nada dessas coisas der certo na minha vida, ainda assim eu vou cantar amanhã. Porque eu sou isso. Letra e poesia é meu riso, é meu vício. Meu jardim proibido de vontades. E quando as luzes apagam, eu compreendo que a vida é feita de variedades. Nada mais é frase, nada mais tem aspas. Tudo é repostagem de reportagem. O que importa é o que pra mim significa a verdade. Subir degrau por degrau a escada da história. Sempre repete a história. Todo dia a mesma história. A rua vai buscar a fé na cor dessa memória. A história sempre repete a história. Todo dia a mesma história. A rua vai buscar a fé no amor. O que nós vamos fazer agora? Eu lembro, eu ir. A gente duvida da gente, duvida dos outros, mas a resposta tá sempre na primeira parada, tá sempre no começo. No final, bem...